3 metros, né? Decola 9, 2, 3. Está em operação. Somente o localizador. Quero batido, 360. Maeco, tá na escuta do controle? Afirmo. Ok, já tá visual com o campo? Afirmativo. Ok, ciente, mantenha o setor norte do campo. Se eu for instruído a prosseguir pelo corredor Interlagos, mantenha o setor norte do campo afastado no mínimo 5 milhas. Ciente, mantenha o corredor Interlagos. A altitude que você tá mantendo, até o Lima... Qual a altitude que o senhor tá mantendo? Tá mantendo 1000 pés, Luiz Lima Eco. Um no 1000? Afirmo. Tá no corredor Interlagos com a proa da rotatória, Luiz Lima Eco. Zoxen, chame o controle, 1 no 9, 35. Força aérea 2733. Vai chamar o controle 2735. Ok, tome o rumo norte, dá presente, rumo norte e aguarde para prosseguir direto Vera Cruz, Luiz Clima Eco. Luiz Clima Eco foi autorizado pouso para Salvador. O senhor está visual com o campo? Totalmente visual. E mantenha a perna do vento e chame a torre 1 no 830. Torre 1830, Luiz Clima Eco. Sumia corrigindo. Confirme. 1 no 8, 10, 6. 1 no 8, 10, 6, Clima Eco. Salvador, Zulu Alfa Bravo, visual com o aeródromo. Tem 1 no 1500 pés e chame a torre 1 no 830, Zulu Alfa Bravo. Certo, Alfa Bravo. Virginia, 1 no 8, 6, Zulu Alfa Bravo. 1 no 8, 6, Alfa Bravo. Controle, Papatango Alfa Bravo, aqui, nosso próximo através para a barra. Sequência livre, coordenação, 2645. Oito, desce para 2000 pés, informando o tráfego, posição 12 horas, 4 milhas, rumo leste, mantendo no 1000 pés, aeronave de pequeno porte, o gol no 88, reporte estabilizado no localizador. Reportaremos no curso 88. E 11935, controle, 3663. Só 3663, cotejamento correto, só confirmando, o centro pagou um slot para sua decolagem. Deverá acontecer até 1245 Zulu. Hora correta, 1223 Zulu. Ah, então tá bom. Até os 45 a gente está autorizado a detonar. Então, a partir de agora a gente já está pronto para puxar e acionar, senhor. Então, 3663, o portão autorizado. Puxa e acionamento, report táxi. 63. Então vai fazer um 360 pela direita, o Slima Eco. O gol no 263 é colado aos 24, chame o controle, 1935. 923, contato radar, suba para nível 360, vai Dael. Ok, para de Dael, só para o 360, gol 923. 3304, pronto, cópia. 3304, tá pronto. 3304, autorizado Brasília, nível de voo 380 via UPZULU 17. Decola 1-0, primeira curva à direita, saída gola e transição ao fito. 55 no 3, eu transpondo o controle 1 no 9, decimal 35. Ufa, Bravo avistado, livre pouso. Vento de 020 graus com 069. Vente, Alfa Bravo. Qual o tipo de aeronave dos Alfa Bravo? Romeu Vitor 10, experimental. 605, pronto, cópia. Mas escuta. Júnior 605, autorizado Galeão, nível de voo 380, via UPZULU no 4, até Toquinha, após UP Alpha 397 até o Galeão. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, transição Blaze. 55 no 6, é o transponder, o controle 1 no 9, decimal 35. Ok, autorizado 380 via UPZULU 1-4 até Toquinha, após UP Alpha 317, colagem da 1-0, primeira curva direita. Saída da El, transição Blast, transponder 55 no 6 e o controle 1935, gol 1605. Já está pronto para posicionamento, gate 07. O Zulu 605, atendimento correto, 07 pontão autorizado, puxa acionamento, retorno táxi. Autorizado no 605. 3859, pronto, cópia. A perna do vento está 10, chamarei para girar a base. 360 via Upper Whisky 58 até Sorocaba, Sierra Charlie Bravo, após Upper Alpha 310. Decola da 10, primeira curva direita, saída Gole, transição Gonza 5514, transponder o controle 19 decimal 35. 9 decimal 35. 1935, American 980. Good day. Have a good day. Tô rindo no 86. E Quebec, agilizão, guardar pra táxi até o pátio 4. É, Alfa Bravo. Diz que amanhã condições de encurtar a base, pão no 7? Afirmativo. Existe um tráfego também prosseguindo para Veracruz, é 1 no mil pés. Está visual com o mesmo, sua posição 12 horas. Está 4.8 milhas à frente. Ainda não visual, vai coordenar com o tráfego. Afirmativo. A frequência 12345 até o retorno. Departure Control, American 980. On a flight level 4.5 to flight level 370. American 980. Cuidado com o contact no departure, try to maintain flight level 370. Maintain Puka departure. Okay, maintain the Puka departure 370. And American 980 is requesting flight level 330. Altitude. Roger, climb and maintain flight level 330. American 980. I maintain 330, American 980. 3454, controle. Chamou 3454? Firmo, a proa que o senhor está mantendo. Proa 060, senhor. Abandonou a chá? Negativo, senhor. Você já está a 2.7 milhas à direita da chá. Sobre a vetoração agora, curva esquerda na proa 030. Desse mantém ao nível 050, ajuste 1008. Seu limite é o localizador. 050 na proa 030, limitado pelo localizador, tá? 3454. Júlio, vai ser 1401, está mantendo a centena, passou o WhatsApp lá, estou no 353. Gente, Abaitel 401, chame agora Recife, frequência 1288, alterne 1264. 1288, alterne 1264. Campinas, 3 horas e 50 de autonomia com 121 a bordo, 121. 4-4. Whisky Lima Eco, qual o estacionamento? Angadera está. Ok, táxi à esquerda, bom dia. Bom dia. O Alfa Bravo está livre, o táxi até a D. Grato, Alfa Bravo. 30, 030, tá 3454. Ok, 030 limitado pelo curso localizador. Desse mantém o nível 060. 060, 1982. 34, 3602, está autorizado o localizador, reporte estabilizado. Ajuste 1008, desse mantém a 2000 pés. Porta. Com atuais de 3 horas, 4 horas e 10, alterna Galeão. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Índia Alfa irá seguir o Boeing da Gol Varg como número 2, ajuste no 008. Índia Alfa vai seguir o Boeing à nossa frente, Varg, como número 2, 3663. Solo aos 30, liberem a pista, chame o solo do 19. Libera, 30, solo 19, 8. Livrou. America 980, passing level 120. Call Recife Center, frequency 12685. Turn able 12545. Okay, 12685, and the backup 12545, American 982. Oito prossegue táxi via Alfa, mantenha a posição Anza Taxiway Delta. Via Alfa, antes da Delta no 888. 354-3602, estabilizado? Agora sim, na localizadora 3602. Complete final LS, São Glide, torre 1186. 186, para 3602. Então 3454, direita na Pro 70 agora. Confirme pro 3454. Direita, proa 070, da presente. 070 de proa. É, está autorizado ILS sem glide, reporte localizador. 070 autorizado ILS sem glide, reportará o lock 3454. 1982, reduza para 2109, desse mantenha 3000 pés, o ajuste 1008. Confirme a mensagem sobre o 1982. Desça para 3000 pés e reduza para 2009. 3000 pés, 209, 1982. Pista no zero fechados, está autorizado o pouso, vento 040 graus com 0612 nós. Afirmativo, autorizado, gente, dos primeiros 1200 metros, na 3602. Por sua frente na Alfa. Enter. Gente, 605, mantém o ponto de espera. Vai manter o 605. Bravo, 454, complete o LS sem um glide, torre Salvador agora em 118, decimal 6. LS sem um glide, agora 1486, graças, desculpa pela confusão. Não, tranquilo. Tu adquiriu, confirme o Abram. Could you confirm your backing area, your apron? Oh yes, we are on the general aviation flight level. Okay, could you confirm the flight level to Guarulhos? Yes, our requested flight level will be flight level 400, and time of departure will be on the hour of 1300. 400 flight level to Guarulhos will be coordinated standby. Juliet in the information course. Hey, so Juliet will be standing by. 328, ingressa Juliet 07 ao portão. E Juliet para 07 no 828. Corrigindo, pátio principal 07 ao portão. Pátio principal 07 no 828. Xenema 3 no 1, pronto, cópia. Chega. Xenema 3 no 1, autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisky 58. Decola 10, primeira curva direita, saída gola e transição Gonza. 5521 é o transponder. O controle 19.35. Todo Sierra Vita 372. Estimativo, GPS, reporte final de nave. Portará final, bom, 982. Recola a pista 10, curva direita, saída agora e Gonza. Transponder 5521, controle 1935. Fechamento correto, reporte quando pronto, posição 01. Chamarei, obrigado. Solo, tá 3859, puxa de acionamento 58. 3859, aguarde. Quadrinho da equipe, solo irá parquear um Boeing da Gol, 107 o portão. Quando mesmo parquear, está livre, seu puxa no 08. Gonza, Gol Paquiano 7, inicia no 8, 3, 8, 5, 9. Salvador, tá 3602. Lembrou no final, à direita, na sequência. Bom dia, 1982. Tá cruzando 2.500, 2 milhas para a Sierra Vitor 372. Golo 982, ciente do tráfego, agora sim avistado, continua a aproximação número 2 para pouso, primeiros 1.200 metros fechados. Ciente 982. Quero bater. Só 3602, táxi via Alfa, reporte Cinza, táxi via Delta. Via Alfa, reporte Cinza, Delta 3602. Afirmativo, tá liberando. Ok, aos 3 Sérgio, só libera e estamos só 219. 219. O Gol 982 está autorizado o pouso da cabeceira deslocada da 1200 metros, vento 030 graus, 7 nós, 982. Autorizado o pouso, 982. O Gol 605, após a passagem da aeronave da companhia na curta final, linha mantém. Após o pouso da aeronave da companhia, linha mantém, 605. No pátio principal. Afirmativo, pela esquerda, pátio, aguardando instruções da 3602. Salvador, é o Fábio 273. Prossiga. Está no retorno para Salvador. Como é que vai são os 4 naves individuais, depois dois procedimentos. Eu fiz coordenar um prato de emergência. Chama 2.000 na cabeceira. Terminando a perna do centro. Terminando a minha distância. Ok, ciente. Inicialmente vai efetuar os 4 pratos. Afirmativo. Ciente. Ingresse, mantém o corredor Veracruz após Interlagos. Reporte na rotatória de Simões Filhos, a 1.500 pés, o ajuste no 008, Força Aérea 2733. General Veracruz, Interlagos, na rotatória da Informação. 3663, ingresso a Delta, chama a torre, 108, decimal 612. Salvador, bom dia, bom 982, livrando na sua escuta. Tem livre decolagem no 605, vento 030 graus 079. Autorizado decolagem no 605. Delta. Via Alfa, reportante da Delta 982. Ponto 3454, ingresso aquilo, táxi primeiro à sua esquerda, no pátio 3, aguarda instruções para ingresso no pátio principal. Quilo, pátio 3, aguardando instruções para o principal, tá 3454. Falta 3859, pronto para o táxi. POB 1114, alterna de Campinas, autonomia de 4 horas e 30. Confirma a autonomia, 4 horas e? 30. Só 3859, autorizado táxi via Juliette Alfa, reporte Tianza, taxiway Delta, ajuste no 008. Taxi Juliette Alfa, potência Delta, 3859. Dia Trip 5404, acione identificação. No 4, contato radar, 55 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha a chegada a mar e reporte no ideal de descida. Procedimento é o ILS X-Ray com o glide fora de serviço. Trip 54 no 4. Let's see, so big door now via upper risk 50 the airway. You need to make a Charlie Hotel Golf message. 35605. Okay, you want to change your flight level, correct? Change your airway. You need to contact IS room to change your change airway. Vai ao 380605. Meia três ou não, no box 1, puxa chamar. O TAM 3663, livre de colagem, vento 030 graus com 7 nós. Aí, Luciano, 3663. Reporte quando pronto para o táxi, 63 e 9 do Xané. 63 e 9, chamada pronto, táxi, obrigado. 3454, ingressa parte principal, 062 é o portão. 06-3454. Plano 982, ingressa aquilo, primeira taxi à sua esquerda, pátio 3, aguardando instruções para o ingresso no pátio principal. Ingresso naquilo e pátio 3, aguardando ingresso para o pátio principal, 983. 3859, irá dar passagem ao Vanguard à sua frente na Alfa, após ingresso a Delta. Na Delta chama a torre 108-612, quando pronto. Assim que se encontrar na taxiway Delta, verá a marcação de 1.200 metros à sua direita, na sobre a pista. 7 passagem ao Boeing da Gol, esquerda na Delta, e chama a torre 1869. Sou trato. Ok, grato. Vamos para a descida. Do you understand me? Negative, sir. Understand it will be unable upper whiskey 5-8, so we'll have to use upper whiskey 5-0, but say again, request to change with you. You need a change message. You need to contact IS room, aeronautica information service room in this airport to change your flight in your flight plan. The upper risk 5-8 by upper risk 5-0. I'm understanding you correctly saying we need to refile a flight plan for upper risk 5-0 entirely. Say again? You're saying our flight plan with upper risk 5-8 is void, refile with upper risk 5-0. Am I, is that correct? Yes, in your flight plans, you put the upper risk 5-8. It's correct, but now, is not be able. So, you have a change via upper risk 5-0. Okay, here's Juliet, understand. We'll refile with upper risk 5-0 and fly back to you. Roger. Para ingresso ao pátio principal 982. 7982, mantém a posição, seu portão previsto é 04, porém temos um MK2Z da Chanel realizando o push. 982, seguinte. 859, considera 10, na Delta está pronto. 3859, ali em decola da pista 10, vento 040 graus, são 7 nós, pista deslocada. Em decola da 10. 3859. cardial tá chamado. O controle não tá copiando o cardial, poderia fazer uma ponte? Negativo, cardial, 2733, em ponte pro controle. Nove, controle, prossiga. Cardial 79, prossiga em condições visuais e quando possível ingresse no corredor forte para prosseguir para Interlagos e rotatório. Quero seu táxi via Índia Alfa. Delta, na Delta chama tu e quando pronto, 118.62, é o ajuste no 008. Ajuste no 008 via Índia e Alfa até a interseção Delta naquela posição 11835. Negativo, 1 no 8.62. Ah, meia dúzia, obrigado. 982, prossegue para o pontão 04, atentando ao táxi do MK28 da Oceania. Aproxima para o 4, está visual com qualquer 100. Isso. 733, autorizado, está carremetido, vai encurtar a base. Otan 3859 decolado aos 47, chame o controle 119.35. 1935-3859. É colombiana? A colombiana é a Avianca colombiana ou a Oceanaérea brasileira? A companhia básica é a Avianca e o patrão é, tem dupla nacionalidade. É o 3859. Vai passar tudo para a Avianca agora, acho que esse mês ou mês que vem. Sente. Ah, quatro no quatro, após ETAP, desça para 2000 pés, está autorizado LS São Glide, reporte no localizador. Após ETAP para 2000, o LS X-Ray Lock Only 5494. Controle Salvador, bom dia, WebJet 6736 passando 165 para 15 lugar autorizado. WebJet 6726, bom dia, aciona identificação, chegada a mar e desse mantém o nível 050, ajuste de altímetro no 008. Acima de chegada a mar, identificado 050, 1018 é o altímetro, 1008, corrigindo o WebJet 6726. Tan 3663, passa nível de voo 140. Chame agora Recife e a frequência 1288 ao término 1264. 288-264-3663, bom dia. Esquerda para terra 200, através norte, fecha uma torre. Esquerda, Bravo X-Ray Foxtrot. Submantenha no 1500 pés, o ajuste 1008, corredor Veracruz, após Interlagos, reporte na rotatória.